aqui vai terminar. Eu sei um dia que se findará. Eu tenho certeza. Vai ser tão rápido quando acontecer. E quem sabe você não vai ver. O subir da igreja. Às vezes eu fico pensando, olhando e meditando. É difícil demais. Parece que estou escutando. Eu vejo alguém sofrendo e gemendo lá no vale. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Mas com Jesus diferente. Vai ser eterna esta emoção. Lá não tem dor, lá não tem pranto. É somente santo, santo. Esta é nossa canção. Santo, santo.